Muito boa noite a todos, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting Senda e Senda. Sporting Senda e Senda desta noite que faz então o fecho do mercado e estamos preparados os três para tudo o que aí vem. Dar as boas-vindas antes de mais nada ao plantel habitual. Pedro Varela, boa noite, bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana, boa noite, João, boa noite a todos que nos vão ouvir. E que nos estão a ver também. E boa noite, João. Preparado para o fecho do mercado? Preparadíssimo. Boa noite a todos. Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. E boa noite a todos que nos estão a ver e a ouvir e que vão ouvir depois em Spotify e programas afins. E, portanto, para eles, as nossas saudações leoninas. E cá estaremos uma vez mais esta noite para não só falar aqui do fecho do mercado, mas também de tudo aquilo que engloba o universo leonino. Começar aqui por agradecer, obviamente, aos nossos patronos, uma vez mais, por todo o apoio que nos dão a este projeto. Estaremos aqui sempre prontos para fazer mais e melhor, e através do Patreon isso é possível. Meninos, vamos começar então com o programa. O Sporting, que venceu o Portimonense por duas bolas a zero, assim é que é. Ah, pois é, nós não sofremos golos. Não. A não ser que esteja controlado. Exato. Isso são águas que já lá vão. Não, na Europa, exato. Não vamos sofrer mais. Na Europa já não vamos sofrer mais golos. Já chega. Exatamente. Pelo menos cortou-se o mal pela raiz. Estava a dizer, uma noite em que brilhou o lado esquerdo e brilharam então dois números. Olha, só dizer uma coisa que eu, para quem às vezes sentir que a minha ligação estará fraca, eu não estou no local onde habitualmente faço e não estou a utilizar a minha rede e, portanto, isto às vezes pode ter aqui algumas quebras. Está na nossa casa. Está, estou na casa de férias do Sporting Center. Exatamente. Tens que meter aqui uma net melhor. Tirando por nós à parte, ao nível do Nuno Mendes, por exemplo, daquilo que ele joga em campo, já era o mínimo. A verdade é que nós fizemos 10, 15 minutos muito bons. Acho que apanhamos ali até o Portimonense um bocadinho distraídos. Acho que a equipa nem teve tempo, nem houve ali a reação. Nós começamos muito cedo, marcamos golo, um grande golo. Aliás, não só candidato a golo da jornada, como provavelmente um dos melhores golos deste campeonato. Muita qualidade do jovem jogador, que eu acho que neste momento já não há grandes dúvidas da sua qualidade, da sua capacidade, e eu diria que ainda bem que o mercado já está completamente fechado. Quer dizer, completamente não está, mas para as grandes ligas já está fechado e, portanto, eu diria que até a abertura do mercado no inverno ou então no próximo ano, que dificilmente vamos manter no Mendes. Quer dizer, e o Sporting jogou esses 15 minutos, depois controlou o jogo e controlou no sentido, deu mais jogo, o Portimonense teve mais bola, teve mais posse de bola, esteve em cima, a certas alturas até esteve mais dominante, mas a verdade é que o Sporting esteve ali claramente da expectativa, não é? Se calhar estávamos ali todos à espera, bem, se levarmos um golo vai ser o fim do mundo, e se calhar até seria, não, sinceramente não sei, mas o que vi é que foi mais uma vitória num fim de semana em que o Porto perdeu, o Benfica teve dificuldades em vencer o Marítimo, e nós, a verdade é que, bem, se me dissessem que se vencermos ao Gil Vicente, que ainda não se sabe ao certo, supostamente era entre dia 12 e dia 16 o jogo, mas era isso, era a contar com a nossa possível presença nas competições europeias, portanto ainda não se sabe ao certo quando é que vai ser o jogo, mas se me dissessem que à terceira jornada temos a possibilidade de estar com 9 pontos, estaria um bocadinho surpreso, sou sincero, não estou... Eu não digo que esteja ludibriado e que a pensar que vamos, quer dizer, eu penso sempre que vamos ser campeões, não, mas isso é um defeito de qualquer adepto de qualquer clube, é normal. Acabaste de escrever o Ilori, portanto, tudo é possível. Exato. E por acaso do Ilori, não tenho saudades, mas tenho saudades do pai. Ah, tenho pena que o pai hoje não tenha vindo dizer, que pena, nenhum clube levar o meu filho. Está agora o Sporting ali a pagar 1,3 milhões de euros por ano. Coitadinho, ele está a sofrer, e ainda agora o Sporting meteu o layoff, coitadinho. Mas de pormenores à parte, a verdade é que podemos ter conquistado os 9 pontos, que não é nada que não esteja ao nosso alcance com esse jogo com o Gil Vicente. Agora há ali muito trabalho para fazer e estamos a duas horas e é, não é? Isto fecha às 11, não é? Ou à meia-noite? Já nem sei. Meia-noite. Então, meia-noite, estamos a 2 horas e meia do fecho do mercado e preparamos-nos para arrancar para uma temporada sem um verdadeiro ponta de lança, mas falaremos disso mais à frente no mercado. Já lá iremos. João, antes de irmos ao mercado, falando de Nuno Mendes, tu a semana passada já o disseste, Nuno Mendes, que vai pagar a água, a luz e o gás e ainda marca golos pelo caminho. Agora, se calhar, até vai pagar o João Mário e mais algumas coisas. É um craque, não é? É um craque. Esse golo do Ilori em Portimão, temos que dizer que o golo foi do Ilori, porque o mercado ainda está aberto. Portanto, até à meia-noite, para mim, o golo é claramente do Ilori. O golo, a assistência também. O golo da assistência é do Ilori. Aliás, o golo é com o pé direito e, portanto, o Ilori é 10. Exatamente. E, portanto, o golo do Ilori é uma grande jogada do Ilori e, portanto, para quem não estiver a ouvir no estrangeiro e tenha conhecimentos em alguns clubes, por favor, mandem um fax rapidamente para o Sport. E, portanto, tudo o que for possível fazer para manter, mas é o Nuno Mendes, que está aqui fechado na cave. Vocês não conhecem a minha casa, mas tenho uma cave onde está lá o Nuno Mendes, com uma PlayStation offline, sem net, não tem janelas e, portanto, está ali na cave. Eu há pouco fui-lhe dar o jantar e a sopinha e portanto, até à meia-noite ficar ali fechado na cave, porque não vale a pena estar a mostrar o Nuno Mendes a ninguém. Portanto, o Nuno Mendes é um craque e por acaso, é muito interessante a convocação do Sequeira para a seleção, para o Fernando Santos. Mostra-se que o Fernando Santos realmente está de olhos, tem olhos bem abertos para jogadores de Sporting e jovens com talento, e portanto esta convocatória do Sequeira mostra que realmente, se calhar o Nuno Mendes vai ter que marcar 10 golos para o Fernando Santos olhar para ele com outros olhos. Não sei, há coisas que não entendo, nem sei o que é que o Sequeira tem feito. O Braga perdeu 2 jogos já, ganhou 1. Mas pronto, se calhar o Sequeira pertence a outra agência de atletas e, portanto, tem um favorecimento ou um especial agradecimento por estes primeiros minutos em campo e foi chamado à seleção. Pronto. Muita gente, se calhar, nem sabe quem é o Sequeira, mas pronto, é o que temos. E, portanto, sobre a tua pergunta, Mariana, o Nuno Mendes é um craque e que vai ser libertado à meia-noite, é o que eu tenho a dizer. Olha, e Nuno Santos, já agora pegando aqui no segundo golo e só para terminarmos aqui o jogo com o Portimonense, porque a malta quer ouvir falar de mercado, obviamente. Claro. Nuno Santos, que também já tinha dado alguma mostra daquilo que podia valer e que marcou um golo com a camisola do Sporting, o primeiro. Ainda bem, eu fico contente pelo Nuno Santos. Não acho que seja a posição ideal para ele, é verdade. Não acho que seja um jogador que tenha golo, mas realmente calou-nos a todos, a quem acha que não tem golo e a verdade com a cabeça fez melhor que a semana passada com o pé isolado frente ao guarda-redes, mas é bom, é um investimento grande no Santos, as pessoas têm que perceber que é um investimento grande, foi uma opção do Sporting e do Ruben Amorim e portanto espero que seja o primeiro de muitos. Foi uma boa jogada coletiva do trio da frente, Tiago Tomás, Vieto e depois Nuno Santos, mas quanto a mim continua-nos a faltar muito poder ofensivo ao Sporting e basta ver, e se fizermos aqui uma mais para a frente uma comparação com os rivais e atendendo ao mercado que os rivais fizeram, faltam-nos golos na frente e não veio um ponta de lança, principalmente um ponta de lança que o Ruben Amorim quisesse, porque isso é importante e já lá iremos. Mas o que é que podemos fazer? Vamos ter que esperar que, eu já disse que para um clube ser campeão convém ter muitos jogadores na casa dos 10 golos para cima, não é? Às vezes um a destacar-se 20, mas o segundo ponta de lança ou os extremos tem que ter golo. E a verdade é que se olharmos todos para o plantel de Sporting, para os que estão cá, historicamente, têm pouco golo. E o Ilori faz 10 golos de cabeça, atenção sim, dos clubes ingleses, era um bom sim clube. Os clubes ingleses da Premier League já não conseguem, mas abaixo da Premier League, por exemplo, era um bom jogador para o Championship, 10 golos por de cabeça faz ele perfeitamente em meia volta da Championship. Sim, eu até acho que o Camacho jogava a central, fazia 22 centros. 22 centros, 22 golos de cabeça. A minha questão aqui do Ilori... Para a Inglaterra daqui a pouco. Sim. A maior qualidade que eu estou a vê-lo a ponta de lança, se ele jogar a ponta de lança em Inglaterra, é que ele pode atrapalhar os defesas. E portanto, sim, se ele conseguir atrapalhar os defesas contrários, é meio caminho andado para marcar golos. Meio caminho para o gol, exatamente. Não, mas voltando ao Nuno Santos, é obviamente uma aposta e agora está a aproveitar as oportunidades que teve, porque houve obviamente jogadores com Covid, e isso também deu oportunidade a alguns jogadores que aproveitaram a oportunidade. por exemplo, Neto terá dado, e posso adiantar que terá dado, obviamente, um passo em frente, manter-se no plantel como central, e não fomos ao mercado por nenhum central, porque deve ter dado alguma confiança a Ruben Amorim nos jogos que fez, embora Neto com a bola, quanto a mim, e provoca um bocado de suores frios, não tem qualidade a sair a jogar, mas a verdade é que é um lutador, tem carisma dentro do balneário, e pelos vistos terá convencido Ruben Amorim, e a verdade é que jogou bem em Portimão, há que dizê-lo, não pode ser só o patinho feio, portanto o Neto jogou bem defensivamente, cortou tudo que havia para cortar do lado dele, e portanto convenceu os o staff de Sporting a ficar. João, tu achas que se não tivéssemos comprado Camacho, Reza, Bolasi e Fernando, dava para comprar um ponta de lança? Se tivéssemos comprado ou não? Se não tivéssemos comprado. Um gajo não comprava, punha o dinheiro num porco, mielheiro, daqueles porquinhos pequeninos. Sim, pequeninos, não tinha que ser grande o porco, aqueles porquinhos rechonchudos. Dava, com os ordenados, mais a taxa de empréstimo, não é? Dava para comprar um ponta de lança, aliás. Enganávamos algum clube, de certeza, para comprar um gajo, de certeza. O Sporting podia ter comprado o Luís Soares por 7 milhões, mais 4 de opcionais, por exemplo. Por exemplo. E é um jogador de 22 anos. Da Colômbia, só para referir a um jogador que estava ao nosso alcance e teve ao nosso alcance. E, portanto, havia possibilidade, obviamente, de comprar um ponto-lança. Agora, aqui também não podemos culpar só, obviamente, a direção do Sporting, porque Ruben Amorim também tem aqui uma cota de responsabilidade na não aquisição de alguns jogadores, porque vetou muitos jogadores, porque o interesse final do Ruben Amorim era só um, e era Paulinho. Mas eu vi essa discussão, Mariano, desculpa, agora estou aqui a fazer de moderador, porque eu realmente também vi essa discussão, eu estive um bocadinho desligado no fim de semana, mas vi essa discussão hoje, e é interessante, tu estás a referir isso, do Ruben Amorim ter vetado alguns jogadores, e eu por acaso tarde até ia escrever uma coisa sobre isso, e depois acabei por deixar para aqui para o programa, tinha a certeza que se ia falar, que é, o que é preferível, a direção, o Ruben Amorim vetar e a equipa é o que ele quer ou tem, e é com isto que ele vai ter que fazer alguma coisa e provar, ou andarmos há 2 ou 3 anos com a direção a comprar jogadores, que alguns deles são lixo autêntico e que não servem absolutamente para nada. Se calhar faz mais sentido o Ruben Amorim ser ele a decidir grande parte das coisas, tendo em conta o que aconteceu nos últimos anos, não sei. É uma dúvida, é um pensamento, não é uma... Não é fácil. Isto é, Pedro, fácil de definir através do tipo de futebol que queres para o suporte, é o tipo de organização. Obviamente, quando apostas num treinador com este valor, 10 milhões, da mesma forma como apostamos muito em Jorge Jesus, e vê-se agora Jorge Jesus meio ficado dispensar também todos os jovens, obviamente que levas com as coisas boas que o treinador tem e com as coisas más que o treinador tem. E neste caso, o treinador sabe exatamente o jogador que quer e o que quer. E, obviamente, é intransigente. Agora, é bom nós colocarmos na mão de um treinador... Eu é que me queixei dois problemas e o João é que ficou sem net, querem ver? Faz parte precisamente daquilo que é. Ah, já voltaste? João, estás com a net intermitente. Voltou? Não. Eu vou tirá-lo e vou voltar. Vamos tentar. Então, fica ali um ecrã em preto, para já não. Vou-lhe avisar, de qualquer forma. Mercado. Olha, Maria, entretanto, temos uma pergunta aí até do chat e podemos, enquanto avisamos... Era por aqui que íamos para o próximo tema. João Mário, que foi apresentado oficialmente hoje por volta das 8:30 da noite, mais ou menos. O Sporting partilhou esta tarde uma imagem, uma silhueta, que era claramente de João Mário. João Mário, que já se falou pelo menos há 2, 3 dias que se andava a falar no assunto. E Pedro, respondendo aqui à pergunta do Tomás, com João Mário, lutamos ou não lutamos pelo título? Deixa eu ver se consigo adicionar o Castro. Okay, já está o Castro. Isto que eu. Já apostaste? Olha, não sei, Mariana, isto é a questão aqui que o Tomás faz, quer dizer, não é só por um jogador, é óbvio que o João Mário é um jogador que vem, obviamente, para se jogar aquilo que sabe e que nós conhecemos para ser titular ou para estar ali na luta pela titularidade e praticamente para garantir, vamos ver como é que ele se vai apresentar. É evidente que nós acabamos por nos reforçar, é um jogador que conhece muito bem a casa, sabemos muito bem o que ele valeu. Ora bem, o João Mário saiu há 3, 4 anos, não é? Já? Portanto, há aqui 4 anos, é preciso ter aqui algum cuidado com estes retornos, não é? Aquela coisa que se diz sempre, não é? Não regressa a uma casa onde já foste muito feliz. Vamos ver como é que ele vem, imagino com muita vontade de jogar, de voltar a recuperar, de voltar a sentir toda aquela emoção de um jogador feliz, como quando saiu, obviamente. Agora, reforçamos, é evidente, é um jogador importante. Agora, eu parece-me que Benfica e Porto estão a um nível superior, em nível de opções, a nível de o Porto até, o João hoje por acaso tarde fez um tweet muito engraçado em que dizia que ele achava que até ontem, ou até hoje, ou até anteontem, que o Benfica era uma espécie de campeão de mercado, entre aspas, e que o Porto acabou por ultrapassar, e na opinião dele seria. O que é muito interessante, porque o Porto já tinha perdido poucos jogadores, entretanto perde, mas os reforços que traz são ali bastante cirúrgicos e provavelmente bastante assertivos, não é? Reparemos que Jorge Jesus já se queixou ali de algumas coisas, e nós sabemos bem quando Jorge Jesus a coisa não está ao nível do que ele quer, sabemos muito bem como é que ele fica. De qualquer forma, parece-me que Benfica e Porto estão a um nível superior. Eu não acho que o Braga seja melhor do que o Sporting, sinceramente. Se me disseste que o Sporting vai disputar com o Braga o terceiro lugar, provavelmente isso poderá acontecer, mas acho que ainda, acho que é difícil dizer se o Sporting luta pelo título desta forma assim tão direta. Nós queremos que isso aconteça, eu já ficaria contente se nós conseguíssemos numa primeira fase, sei lá, passar o Natal ali no topo da classificação ou perto do topo, ali taco a taco e manter a chama viva, acho que era importante, porque como nós sabemos, nós já começamos mal a temporada, já perdemos um dos grandes objetivos desta temporada, que foi ser eliminados das competições europeias após dois jogos, não vamos à fase de grupos, não é que fosse muito dinheiro, mas para um clube como o nosso, que precisa de vendas e que precisa de receita, eram sempre mais alguns milhões, o mínimo que se poderia pedir a uma equipa como o Sporting é a ida, pelo menos à eliminatória a seguir da fase de grupos. Há muita gente, e eu nessa noite tive essa discussão, porque vi jornalistas a dizerem que o Linsk era não sei o quê, não sei o que mais. Para, o Lasse Linsk não tem nada a ver com a equipa do ano passado. O Sporting podia perfeitamente, se tivesse, no mínimo. Falou disto ano passado. O Sporting perdeu 3-0, com o Rapid Viena. Joga Sporting 3-4-3 também. Exatamente, se o Sporting tivesse pelo menos a intensidade que teve, por exemplo, contra o Portimonense, e algum cuidado, obviamente não sei se ganharia, mas não perdia daquela forma. Essa foi uma das questões. E portanto, a outra foi ver também alguns jornalistas dizerem que assim o Sporting pode se focar melhor. É uma coisa que a mim me irrita, faz-me lembrar um bocadinho quando aquelas pessoas compram um smartphone de topo de gama ou média gama e depois começam a desligar as coisas todas para ter bateria. Epá, então por isso não compras um smartphone, compra outra coisa qualquer. Um gajo compra um smartphone com câmera XPTO, com Bluetooth, com não sei o quê, com isso e coisa. E depois começa a desligar as coisas todas, a pôr o brilho no mínimo, para a bateria durar muito e não sei o que mais. Epá. É um bocadinho como o Sporting, não fomos à Liga dos Campeões, mas agora podemos focar-nos nisto. Epá, não podemos focar nada. Um clube como o Sporting tem que jogar nas competições todas, sabe, tem que jogar no campeonato, na Liga Europa ou lutar para ir à Liga dos Campeões. A Taça de Portugal, que é sempre uma competição de prestígio. E a Taça da Liga, aí sim, já dou de barato, que venha lá o que for possível. E, portanto, respondendo novamente ao Tomás, estamos um bocadinho mais fortes, estamos um bocadinho melhores, mas longe dos dois principais candidatos e vamos ver o que é que... Passo a passo, porque como eu disse aqui há um programa atrás, para mim o mais importante é o Sporting ir ganhando e depois vamos ver o que é que as coisas... Depois ir começar a jogar melhor. Oh, Pedro, ganhando. Deixa-me dizer que eu caí, acho que não sei se foi a minha internet ou qualquer coisa que se passou aqui. Eu estava a dizer que é uma dicotomia este sistema que o Sporting pode ter, onde obviamente o treinador tem uma grande palavra, isso já acontecia com o Jorge Jesus, ou temos um sistema onde a direção impõe um jogador, ou neste caso não impõe jogadores, apresenta jogadores e o treinador escolhe. Isto é muito do que nós queremos ou não para a estrutura do futebol e qual é a política desportiva que queremos seguir. Agora, quando colocamos... neste caso, esta responsabilidade toda no treinador e ele veta um jogador ou vários jogadores e só quer um, obviamente que depois também teremos que pedir mais responsabilidades no final, não é? Porque houve jogadores que não vieram por causa disso. Agora, também existe aqui o outro lado da questão, que é nós a fazermos esta aposta, obviamente o Amorim com 10 milhões, ele sabe que ganham muito poder. E a direção tem duas hipóteses, Pedro. imagina, eu vou-lhes dar este cenário, imagina que a direção diz, não, vais ter o Slimani, portanto, vamos pagar e vais ter o Slimani, vamos pagar o Ornato, e o Ruben Amorim diz, pronto, se vier o Slimani e vai para a bancada, ou para o banco. E aqui é nesse ponto que nós poderemos vir então, a atingir com um conflito agora, com o treinador. Já agora deixa-me perguntar-te, porque é que o Ruben Amorim não quereria Slimani? Eu acho que Ruben Amorim, não sou tão taxativo como muita gente está a escrever, que não queria Slimani. Obviamente ele deu toda a prioridade para Paulinho e, portanto, Slimani só é o último caso. Mas também há que convir que o caso Slimani, o Slimani ganha 3 milhões líquidos. Líquidos. Sim, são 4, brutos. 5 milhões brutos. São líquidos. E depois, eu tenho-vos a dizer, e era isto que eu estava à espera deste momento, eu vou-vos dizer quem é, em termos do Sporting, quem é o grande campeão do Sporting neste mercado. E neste mercado o grande campeão são as cláusulas antirrivais. Sim. Porque não fossem as cláusulas antirrivais que João Mário, e agora pasmem-se, e Slimani têm ou tinham nos seus contratos, e se calhar nesta altura estaríamos aqui os três um bocado chorosos por estes dois jogadores poderem estar no outro lado da segunda circular. E, portanto, toda esta história legal ou não legal das cláusulas, é verdade que, nestes dois casos, as cláusulas podem ter segurado os jogadores a não irem para o rival. E, portanto, esse sim, acho que foi um passo decisivo neste mercado e para o João Mário estar no Sporting e para Slimani, porque, reparem, Jorge Jesus ainda há pouco tempo tinha dito que queria um avançado que soubesse procurar espaço e atacar a profundidade. E não sei se o Slimani, não, a custo zero, ou emprestado pelo Leicester, não podia acabar, obviamente, no Benfica. Em relação à tua questão, Mariana, eu, portanto, acho que o Ruben Amorim apostou as fichas todas, obviamente, no Paulinho. O Slimani também não ia, as pessoas também, vamos pensar, alguém de nós iria mudar de emprego e receber metade? Bem, é. Portanto, obviamente que Slimani estava disposto a baixar o seu salário, mas nunca para valores considerados como metade. Tendo por esses fatores todos, obviamente, e por também, obviamente, os empresários terem esticado a corda com o Sporting, e depois Ruben Amorim, excessivamente, chegou a uma altura em que disse que só queria Paulinho, obviamente. E, portanto, as fichas foram todas para Paulinho, e depois sobre a negociação de Paulinho também tinha coisas interessantes. Paulinho, atenção, para os mais desatentos, não é o Paulinho, não é o Paulinho Roupeiro, não é o nosso Paulinho, que já lá está, e se calhar, não sei, vamos ver se até à meia-noite não é inscrito na Liga, porque ainda era capaz de dar uma perninha ali no ataque. É o Paulinho o que está no Braga. Só para... Claro, não, porque aqui, obviamente, nós podemos falar já do Paulinho, ou Mariana, ou força, queres fazer pergunta ao Pedro? Força. Não, temos que falar, não, temos que falar. O que eu queria perguntar é o que é que... Paulinho é um ponto de lança, obviamente, que tem feito aqui alguma diferença, mas contas feitas seriam 30 milhões de euros dados ao Sporting Braga. É assim, eu aqui... A cláusula por vista é 15 milhões, acho que andaram a se enganar. Sim, mas eu vou-vos dizer aqui a minha opinião pessoal, e obviamente cada um tem a sua, e sobre o Paulinho. Eu, se fosse presidente do Sporting, dirigente do Sporting, jamais daria um cêntimo ao Sporting Clube de Braga nesta altura. Nada contra as hostes bracarenses, mas sim contra quem dirige o Braga, porque ainda recentemente, obviamente, o presidente do Braga, há uma semana, pediu numa reunião da Liga que o Sporting descesse de divisão. E, portanto, alguém que pede isso, e que sempre que tem uma oportunidade, nas conferências de imprensa, vem chorar coisas em relação ao Sporting, ou comenta qualquer transferência do Sporting, pondo a público todos os itens de dentro dessa transferência, que eu acho que vai acontecer nos próximos dias. Ele vai pôr a público tudo o que foi negociado sobre Paulinho, e portanto, eu jamais, e é preciso ter um bocado de estima própria, mas isso era eu se fosse a dirigir, obviamente, há pessoas que não, eu jamais, para a minha coerência, e neste caso, para as regras morais que me regem, eu jamais iria fazer uma oferta ao Sporting Clube de Braga nestas circunstâncias. Não obstante, Paulinho era um grande jogador, era um grande reforço por tudo que podia trazer, mas não era pelo valor que o Salvador queria. O Salvador estava aqui a valorizar o Paulinho em termos de 25 milhões de euros. Portanto, Paulinho não vale 25 milhões de euros. O Sporting fez uma proposta formal, neste caso, ao Braga, por cerca de 9 milhões... 50% 5 milhões de euros, vejam só onde é que nós já estávamos daqui a um bocado. Acho que o Leeds ontem comprou um dos melhores, acho que uma das melhores contratações ontem no mercado inglês foi o Leeds, Parece que comprou um jogador por 17 milhões de libras. É um jogador interessante. Ah, é o Rafinha, pois é verdade. Claro, é interessante. Mas, por acaso, neste caso, o Rafinha... Bem vendido. Mas, neste caso, a proposta de Sporting andaria perto dos 9 milhões por 50% do passe Paulinho. Salvador, depois, obviamente, pediu mais dinheiro e agora vão especular muito. Fala-se de 15 milhões por 50% do passe, portanto, uma avaliação de 30 milhões. Fala-se depois de que pediu 10 milhões mais Sporar, ou 15 milhões mais Sporar. Este agora vai andar aqui valores para trás e para a frente. E, obviamente, e bem, quanto a mim, a direção de Sporting, neste caso, disse que não. Porque a valorização que estávamos aqui a atribuir o jogador era para cima dos 20 milhões, porque Sporar custou 6 milhões. Portanto, 15 milhões mais Sporar dava 21 milhões. E eu acho que bem, disseram que não. E, neste caso, há que dizer que não a um tipo de proposta destas. Portanto, acho que jamais eu daria uma proposta por um jogador do Sporting de Braga, nesta altura, e não tem nada a ver com a qualidade do jogador. E depois há uma coisa que eu acho que, para o presidente do Braga, isto sempre foi uma relação ou uma proposta win-win. Eu vou explicar. E eu, por acaso, conversei muito durante a tarde sobre isso. Que é, ele esticou sempre a corda, de maneira que as... Ou seja, se ele vendesse, era sempre uma grande venda. Conversaste com o Miguel Braga, foi? Não. Eu não gosto muito de fato. E portanto... Não gosto muito de Faro. Eu, para mim, é mais rock. É para partir tudo. Eles também não querem falar connosco, não é? Não querem falar connosco. Tentaram tirar o Pio ao Sporting 160 em inglês. Se calhar qualquer dia. Se calhar há bocado tiraram-te o Pio. Vê lá. Se calhar, deixa-me cá ver se tem aqui algum chip. Mas deixa-me... Ó Pedro, deixa-me dizer que, provavelmente, e se pensarmos bem, isto era uma situação sempre win-to-win para o Braga. Ou vendia por um valor fantástico e fazia uma venda histórica para o Braga, ou prolongava esta negociação até à meia-noite, certo? Ia pedindo mais valores ou mais jogadores, falou-se que também pediu o Daniel Bragança, etc, etc. Mas, ao prolongar esta negociação, retira tempo ao Sporting. E, portanto, ele sabe que o Sporting é um rival direto pelo terceiro lugar, ele sabe disso. E, como tal, o que é que ele faz? Retira tempo ao Sporting, para o Sporting não ir buscar outro jogador, até porque ele sabe que o Ruben Amorim quer muito Paulinho. Portanto, para o Salvador, obviamente, era uma situação win-win. Exato. A única questão que Salvador vai ter que gerir agora, nos tempos próximos, é a insatisfação do Paulinho por não ter saído. Porque havia uma promessa de saída. E, portanto, não saindo, obviamente, o jogador queria ganhar muito mais, como é lógico, e queria dar um salto para a carreira, porque o Sporting é muito maior que o Sporting de Braga. O Sporting é a maior potência desportiva nacional. Só em termos de futebol é que já somos mais um histórico do que um grande, mas depois isto estava muita conversa. João, deixa-me só reforçar que para mim, tu disseste para mim aquilo que é o ponto mais importante da questão do Paulinho, depois acho que ainda ias dizer mais qualquer coisa, mas só para não depois também não ser muito, só que eu não vou acrescentar mais nada porque não há muito mais para acrescentar, mas só para reforçar que é absolutamente fundamental aquilo que tu disseste. Podíamos até eventualmente discutir um pouco a qualidade, há pouco estavam aqui a falar no chat, a qualidade do Paulinho. Eu, por exemplo, era capaz de preferir, mal por mal, já que vamos buscar alguém, preferia o Fábio Abreu do Moreirense, do que, ao menos não dava dinheiro ao Braga. É que para mim a questão é mesmo, e é um jogador inferior, certamente, ou não, não marcou assim tão menos golos, se calhar o ano passado até marcou mais que o Paulinho, mas a minha questão aqui é exatamente aquilo que o João diz, é absolutamente fundamental. É que por vezes, nós exigimos tantas vezes transparência nos negócios, que o Sporting seja um clube exemplar em certas ações, nas questões com os agentes, num conjunto de situações que queremos que o clube seja diferente, pá, e de um momento para o outro iríamos fazer mais um negócio com um presidente que ainda no outro dia, já não me recordo, não foi ele que pediu a descida da divisão do Sporting? Não veio falar dos árbitros quando começou a perder logo dois jogos do campeonato e a dizer que isto era para favorecer o Sporting? Pá, portanto, um gajo que está constantemente a falar mal de nós, que fez aquela venda do Ruben Amorim, sabe Deus, com aquelas condições absolutamente miseráveis, de um ponto em que já estamos a pagar juros e a fazer uma série de coisas. Pá, é quase uma questão de honra, e quase preferir, parece estúpido, mas é quase preferir que arranquemos coxos, que já vamos arrancar coxos sem um ponta-de-lança de jeito, ou pelo menos sem mais um ponta-de-lança que nos desse alguma qualidade, do que receber o Paulinho e mais uma vez estar ali a fazer um negócio com o Salvador. Acho que, claro, João, sim, Dias acrescentar mais qualquer coisa. Não, para mim, isso é um ponto absolutamente fundamental nesta história. O que nós podemos dizer aqui, e sobre esta história toda do mercado, é que realmente o Sporting, quanto a mim, falha é na aquisição de um ponta de lança, que eu acho que o Pedro referiu isso, é uma falha no plantel de termos mais um ponta de lança. Isso para mim, e o poder ofensivo, eu já falei daqui várias vezes. Isso é que já no tempo de Kaiser, esta é a história do Pedro Mendes, não é? Depois em janeiro aconteceu isto. Só tem um ponta de lança, só tem um ponta de lança elegível, que é separar, mas não encaixa. E o Vieto já o Vieto, sim, é o preferido do Ruben Amorim para esse lugar, o Vieto ou o Jovano, porque pretende uma situação diferente, porque jogamos em 3-4-3 com um falso 9. Também é algo muito raro na Europa, um 3-4-3 com um falso 9. Mas e portanto, como nós só temos um, eu acho que era fundamental, e havia, o Sporting teve a oportunidade para ir buscar outras pessoas, outros jogadores. E aí Ruben Amorim é que falhou, porque quis sempre o Paulinho. E portanto foi negando essa possibilidade. E o Sporting aproximou-se mais uma vez do fim do mercado, e neste caso ficámos descalços, apesar de termos de separar, e acho que separar pode dar mais do que tem dado, porque também não tem jogado, é verdade, mas pode dar um bocadinho mais do que tem dado, e o Sporting falha aqui, quanto a mim, numa posição-chave para reforçar. E a culpa aqui é repartida, aqui a culpa não morre solteira, e é isso que eu queria dizer, a culpa aqui não morre solteira. Outra coisa que eu queria referir, que é muito importante, eu acho que, e Bruno Carvalho já se queixou disso, o José Ribeiro já falou nisso no Twitter, mesmo as próprias pessoas que estão no Sporting sabem isso. O Sporting tem uma estrutura muito grande em termos de funcionários, na minha ótica, mas em termos de profissionais, e para um futebol moderno, um futebol sábio e tudo, exatamente, acho que falta qualificado. E isso, venho dizer isso porque aquele comunicado que o Sporting fez à CMVM, onde aparece 20 mil milhões... pelo Wendel, isso não pode acontecer num clube como o nosso. Eu sei que é uma falha. É um pormenor, como sempre. Mas como costumam dizer, não é? O problema é que temos todos os dias. Tu e eu temos relações. Nós temos, trabalhamos em empresas e temos relações comerciais com os clientes e tudo. E às vezes o pequeno detalhe é que decide o negócio final. Claro. E passa uma imagem de qualidade. Mas no outro dia, naquela reportagem da SIC, no gabinete do scouting do Sporting, pá, vi lá dois bons monitores CRT de 1993, pá, muito, muito interessante. Muito à frente. E eu, por acaso, ia interligar isso com o scouting, porque, e para concluir, que já falei muito e o Pedro se calhar quer falar, para concluir isto, porquê? Eu disse, este pormenor... Eu estou a ouvir o João, porque ele sabe muito mais disto que eu gosto de ouvir o João. Eu estava a falar disto, do profissionalismo, quer da estrutura, porque depois, toda a política desta direção tem que ser coerente. E nós falamos de um world scouting, world class scouting. Isso acabou quando fomos buscar o Ruben Amorim. E vem interligar com aquilo que eu disse passado. Nós abdicamos de um modelo para rapidamente nos adaptarmos ao modelo do Ruben Amorim. E, portanto, o scouting deixou de existir. Aliás, o nosso scouting, e o Ruben Amorim, quanto a mim, é muito limitado nos jogadores que conhece. Portanto, a base de dados do Ruben Amorim, de conhecimento dos jogadores, quanto a mim, é muito limitada. Isso já se percebeu. Porque Jorge Jesus levou para o Flamengo, não te esqueças disso. Sim, o Excel. Levou o Excel. E, portanto, o scouting, o Sporting, que veio dizer que tínhamos o gamo scouting, onde é que está esse scouting? Não vamos dizer que a culpa foi do Beto, que levou o scouting. O Beto era só team manager. É que as pessoas puseram muitas culpas no Beto, mas o Beto é team manager, não riscou um cêntimo sobre aquisição ou a venda de algum jogador. E o scouting? Onde é que estão os jogadores apresentados ao scouting? Não, não há. Deixámos de ter. Portanto, já temos profissionais pouco... Não, temos... João, deixa-me só dizer uma coisa. Em relação a isso que estás a dizer do scouting, é muito engraçado, porque eu ontem estive a acompanhar o fecho do mercado em Inglaterra e liguei a televisão ali por volta das 8 horas, até já tinha jantado cedo, e às 8 horas liguei na Sky Sports Main Event, no canal principal da Sky Sports, e estive a ver até, durante 4 horas, deliciei-me a ver o programa... do deadline que fizeram durante 4 horas. Estive a ver 4 horas, eu nem dei conta que tinham passado as 4 horas quando acabei, porque, para já, ia falar dessa questão, que é, enquanto nós olhamos aqui para os nossos programas, há bocado vi uma série de imagens absolutamente fabulosas de um jogador que supostamente o Porto ia roubar ao Benfica e que não sei o quê, não sei, em 10 minutos passaram 5 imagens do que o Porto ia roubar o jogador, o Benfica perdia, e terminam com a dizer que o Porto perde o negócio e que o Benfica... Pá, uma cena assim surreal, eu depois até posso partilhar isso no Twitter, são 10 minutos na CMTV do mesmo gajo, que acho que é o Vítor Pinto, ou o quê, que aquilo é surreal. Mas eu estive a ver o programa e só dizer duas coisas. Uma, que pá, em 4 horas, um deles, para já um dos comentadores era só o Harry Redknapp, já com muita experiência, obviamente, no futebol britânico, e estava ali a comentar, e uma das coisas que achei piada, não só o formato, que é um formato já tradicional deles, eles têm obviamente reportas nos principais sítios onde se acham que já vão acontecer alguns negócios, pá, e normalmente eles não falam de especulações, eles falam de algo, por exemplo, estavam a falar do Cavani porque tinham visto o Cavani entrar no centro de testes do Manchester United, ou estavam do Leeds porque sabia que o Rafinha tinha visitado, por exemplo, para o Leeds, ou estavam no Arsenal porque sabiam que o Arsenal de tarde já tinha batido a cláusula do Patrey, ou lá como é que se chama o gajo, e estavam aí. E, portanto, um modelo... Pedro, mas o Cavani não foi apresentado no Seixal? Foi, sim, foi apresentado no Seixal, mas vai jogar no Manchester United. É louco, é mesmo. É um empréstimo. É a mesma coisa. Depois, isso era uma questão, pá, um programa com qualidade, os próprios comentadores a falarem das coisas, com mais coisas. E a espreada que depois, no final, um deles, terminou o programa ali por volta da meia-noite, mais qualquer coisa, 11h40, depois do mercado fechar, e diz alguém assim, quem é que eram os vencedores e os perdedores do mercado. E engraçado que um dos comentadores disse esta coisa muito engraçada. Olha, os vencedores, na opinião dele, eram o Chelsea e o Leeds, pelas contratações que fizeram ao longo do tempo, e mais, ele disse uma coisa engraçada. Epá, e também, ele disse assim, e o Manchester City também, sabes porquê? Porque um clube que não contrata no último dia é porque fez a preparação muito bem, é porque tratou não só do scouting, da preparação, e portanto sabe perfeitamente, dizia o comentador, e já no mundo se foi o Redknapp ou se foi o outro comentador, portanto a coisa estava muito bem feita. E depois ele perguntou, e os perdedores? E os perdedores, olha, por incrível que pareça, apesar de ter feito duas grandes contratações, o Alex Telles e o Cavani, obviamente duas boas contratações, e até o, como é que se chama? Palestri, exatamente, o meio de 18 anos do Peñarol, não é? Era do Peñarol, não é? Exatamente. Mas ele diz, epá, mas desculpem lá, um clube que tem dinheiro, sabemos que problemas de Covid, ok, aquela coisa toda, cuidados, mas que tem dinheiro e consegue arrancar a temporada ainda sem fechar aquilo que é o seu problema principal, só pode ser, a coisa não pode estar bem. E fez-me lembrar um bocadinho o Sporting, nós vamos fechar o mercado, aparentemente, e conseguimos não tapar uma das lacunas grandes que temos de arrancar mais uma temporada, que já vem quase desde o Kaiser, isso na altura era porque não escreveram o Pedro Mendes, depois era o Pedro Mendes que já não valia nada, depois o problema era o Pedro Mendes, depois deixou de ser o Pedro Mendes e passou a ser, veio o Sporar, e o Sporar é que era o grande jogador, e com dados todos aqueles, os catedráticos da bola, todos ali a fazer aqueles gráficos espetaculares, e aqueles quadros de Van Gogh a mostrarem que o Sporar era um grande jogador. Eu espero que ele meta 20 golos, ficaria todo contente e iria fechar para os aliados o título em maio. Mas vamos arrancar a temporada provavelmente coxos em ponta de lança. Oh Pedro, e reparem, o Chelsea, deste um exemplo perfeito do Chelsea. O Chelsea comprou muito cedo o Havertz do Leverkusen, sim, o Timo Werner, o Chilwell, o Ziyech e depois o guarda-redes, o Mendy. Ou seja, não deixou para a última. E, por exemplo, o Timo Werner e o próprio Havertz, se deixassem para a última, isto ia inflacionar os preços. Porque as competições tinham começado, alguns clubes estavam a correr mal. E, obviamente, há sempre a tentação de dar... Ou, por exemplo, e o próprio Ziyech, há sempre uma tentação final de pagar sempre mais. Porque, exato, obviamente, estás ali com a pressão dos próprios sócios e adeptos que o clube não está a ganhar, estás ali com a pressão também, obviamente, do presidente do clube e o treinador a pressionar que quer aquele jogador, porque se vier aquele jogador a equipa vai melhorar, e portanto, atempadamente, e estavam a dizer, neste caso, estavam sempre a dizer que o mercado não ia haver grandes transferências, o valor, tudo treta, porque vocês viram que o mercado inflacionou rapidamente e os últimos dias aqui, claro, tem sido a loucura. Portanto, o Chelsea atempadamente sabia quais eram os alvos, claro, sabia que sítios é que havia de reforçar, estudou e fez o seu trabalho. O Sporting não fez o seu trabalho, por dois motivos, Pedro, tu esqueceste aí do motivo, é que o Sporting, além de não comprar e não conseguiu colmatar a situação do ponta-de-lança, o Sporting não conseguiu despachar vários jogadores que tem. Mas calma, temos aqui uma novidade. Ah, Mariana, antes disso, só mandar um abraço ao Nuno Bolinhas, porque ele tem razão. Estes rapazes 160 é sempre a mesma lenga-lenga. Realmente é sempre a mesma lenga. Andamos para há 2 ou 3 anos a dizer isto e ninguém aprende, mas e acham que é por... E depois ainda nos querem tirar o pio e acham que... E depois acho que há malta lá dentro que até tem ódio ao Sporting 160 e afinal, pá, nós só queremos é o melhor para o clube. É só para que fiquem aqui a perceber a coisa. Não, e atenção, não... Oh, Mariana, deixa-me só aqui dizer uma coisa que é muito importante. E o Pedro referiu isso há pouco, mas eu não referi na minha análise. Eu quero que o Sporting ganhe sempre. Claro. Nem que sempre, seja com o gol do Ilori. Atenção, eu estava a brincar aqui há um bocado, nem que seja o golo do Ilori. E, portanto, até pode ser do Paulista, que foi inscrito. Até pode, olha, ser autogol todos os jogos. Eu não falei do jogo do Portimão. Eu não falei do jogo do Portimão. Okay. Acho que o Sporting jogou melhor. mas acho que o Sporting, isto tudo, quanto a mim, eu acho que o Sporting tem um problema profundo, e que já falámos aqui, não vamos bater mais na direção, mas eu acho que tem esse problema profundo, é a minha convicção que esse é um problema profundo. Portanto, tudo isto que nós vamos, todas estas vitórias e tudo, para mim é um benurão, ajuda a passar as duas cabeças, e os sportinguistas esquecem a derrota, e vem uma vitória, mas também ainda não jogamos com as equipas mais fortes, a verdade seja dita, e aí é que vamos ver, é quando jogamos com equipas mais fortes, e quando jogamos com equipas completamente fechadas em Alvalade, em blocos baixos, é que vamos ver o que é que esta equipa de Sporting vá. Fico todo contente que, se ganhássemos sempre 2-0 até o final da época, eu assino por baixo, assino já aqui o papel, mas obviamente o Sporting parte atrás dos outros. E o Sporting falha muito na aquisição do ponta de lança, quanto a mim para fecho do mercado, falta no, na gestão dos ativos, ou seja, dos jogadores para colocar e que não foram colocados, e o Pedro já falou, o Ilori, o Camacho, o Paulista, o Bruno Gaspar, o Ristovski, o próprio Borja, o Diego Souza, o Ivanildo, como é que é possível o Sporting não conseguir colocar o Ivanildo? E o pior é isto, Pedro, o Sporting podia ter colocado estes jogadores em clubes nacionais, para termos algum, não é algum poder, mas algum, os outros fazem isso, não é? Colocam os jogadores em nacionais. E eu acho que só o Miguel Luís é que vai para o Guimarães, eu estava aqui a pensar. É. Estás a pedir demais, Castro, eles, das duas uma, ou tratam do scouting e do ponta de lança, ou tratam de os colocar os jogadores, ou tratam do plano estratégico de lançar a aplicação móvel, opa, ou das redes sociais, não dá para tudo. Não dá para fazer uma agora, coisa cada vez. Não dá para tudo. Deixa, não é? Deixa-me é só dizer que mesmo assim, considero que existem pessoas ali válidas, das, não muito, estou a dizer claro há, da, claro da direção, mas da estrutura que ajuda dos funcionários do Sporting, considero que há pessoas muito válidas, muito válidas, e portanto não queria deixar de frisar isso. E depois há uma grande falha no mercado, que é como é que é possível o Bruno César acabar no Penafiel. Sem dúvida. Portanto, a sorte é que vamos com uma picanhazinha com ele um dia destes. Isso é certinho, nem que nós máscaras, tudo, vamos todos e vamos comer uma picanha com ele, não sei de que forma, mas a ver. Oh, Mariana, deixa-me só dizer uma coisa sobre João Mário. Força. Há coisas, nós nos dizemos sempre mal, mas João Mário é uma aquisição super positiva, para mim, porque obviamente vem com matar a saída do Wendel, mas também pode jogar a extrema, jogar por dentro, à ala. Vamos ver o que é que o Ruben Amorim vai decidir. E depois é uma coisa positiva, porquê? E nós já falámos isto. Portanto, os adeptos de Sporting têm que ser coerentes. Muitas vezes também tendem a não ser. Que é, nós pedimos sempre um ídolo, pedimos sempre uma referência, e agora quando vem uma referência criticamos porque a referência veio por empréstimo. Não. Quando são jogadores de referência, eu não me importo que eles regressem por empréstimo. Porque estes jogadores, os adeptos, precisam de paixão e precisam de referências. E o João Mário é uma referência, quer se queira ou não, porque está associado a uma das melhores épocas do Sporting, pelo menos em termos futebolísticos, não títulos, mas em termos de jogo jogado, obviamente. E eu lembro-me, estou-me aqui a lembrar do jogo do Dragão, onde foi o jogo que nós jogámos melhor no Dragão ou nas Antas nos últimos 30 anos, em que dominámos completamente o Porto e só não ficou mais que 3-1 porque não calhou. Mas é um jogador de referência. E, portanto, esses jogadores de referências venham por empréstimo. Se fosse o Nani, se fosse o Miguel Veloso, outro qualquer jogador que seja uma referência para o Sporting, é sempre bem-vindo. Porque os grandes jogadores nós queremos. Porque nós queremos ganhar sempre. Oh, Mariana, deixa-me só ler aqui um tweet que tem muita piada do NFA_78, no tweet que ele diz: o pessoal do Sporting nunca jogou CM com a base de dados grande, por isso só conhece os jogadores do Braga. E pronto. Porque joga a CDM, acho que eu perguntar como é que João Mário se pode encaixar aqui no estilo de jogo do Ruben Amorim. Sim, o João Mário, é assim, muito vai depender, obviamente, das ideias do Ruben Amorim. Agora, a vantagem é que ele pode jogar em duas posições. Ou joga na posição de Wendel, ou pode jogar, por exemplo, do lado direito do ataque, a extremo, mas a jogar por dentro. O que vai dar possibilidades depois a porra aparecer muito mais a atacar profundidade e a fazer o corredor todo. E João Mário tem muita inteligência a jogar. A verdade é que é um jogador muito inteligente, com muita técnica, com capacidade de passe. Acho que falta ali um bocadinho mais de nervo e um bocadinho mais de capacidade de finalização ao João Mário. Foi isso que quanto a mim faltou no Inter. Mas João Mário é um craque. E obviamente o João Mário, há aqui uma coisa que eu gosto, que é, o João Mário vem para o Sporting e ele podia ter ido para outro clube. Ele rejeitou o Torino. Não vamos ser inocentes. Ele quis vir para o Sporting para relançar a carreira, porque conhece o Sporting. Para relançar a carreira, porque ele quer ir ao Europeu para o próximo ano. Isso é muito importante também quando se, neste caso, vai-se ao mercado. E é importante também saber que condições. Isso foi o que falhou no Gezé e no Bolasi. Eles não queriam relançar a carreira. É isso, é diferente. Isso também do scouting. Não é só a qualidade técnica dos jogadores. Por exemplo, e eles já sabem que gosto muito do Leeds. O Leeds faz uma análise. E o Bielsa. O Bielsa faz essa análise. O Bielsa nunca vai contratar um jogador velho que já não tem nada a provar. O Bielsa quer ensinar aos jogadores e quer proporcionar aos jogadores que cresçam e, ou que tenham motivação, que tenham ganas, ou como dizem os ingleses, tenham um drive, que é um objetivo. E neste caso o objetivo de João Mário é fácil, é relançar a carreira porque ele quer ir ao Europeu o próximo ano. Isso eu acho que é muito importante quando se faz a escolha de um atleta. E quando se vai e às vezes nós falhamos, obviamente toda a gente falha no scouting, em todo lado, mas ter essa sensibilidade de saber exatamente o que o jogador quer quando vem para um clube é importante, porque podemos ter um Jezé, não é? Podemos ter um Jezé, ou podemos ter um jogador que quer fazer carreira como o Slimani, por exemplo, não é? Temos o Jezé, por um lado, ou o Slimani, que veio para o Sporting e quis provar que ele era um dos melhores, sendo um desconhecido, e foi isso que ele fez, tinha drive, tinha foco. Saudades do Jezé, caramba, Jezé TV, caramba. Não, ao menos estávamos lá, o Pedro. Se for por isso, olha que vem. É verdade. Isso era, olha, sei. Cá está. É verdade, sei. É verdade. Pedro, ainda antes de irmos aqui ao vídeo do Tiago, obviamente que também temos muita coisa para ouvir sobre as modalidades. Pedro Porro, Nuno Santos, quem de todos aqueles que já foram contratados esta temporada para a equipa de Ruben Amorim, qual é aquele que até agora mais te impressionou? O que mais me impressionou até agora foi o Ilori. O Ilori tem estado esta temporada a um nível absolutamente estratosférico. Se nos estão a ouvir, do Championship, eu acho que era um jogador que encaixava em qualquer equipa do Championship e apostar numa subida de divisão. Agora falando a sério, eu já tinha dito aqui, acho que foi no programa anterior, tinha gostado do Pedro Porro. Pedro Gonçalves, acho que já não é preciso dizer mais nada. Eu, para mim, era um jogador que o Sporting disse-o num outro podcast que faço com um amigo do Porto e do Benfica. Era um dos jogadores que eu gostava de ver, ainda o disse na época passada no Sporting. E era um jogador muito interessante e está. É um jogador que eu não me parece que vá enganar, não é? É aquela aposta que nós temos que fazer mais vezes. Jogadores que estão no nosso campeonato nacional e que já deram provas, obviamente que dão e que querem dar o salto para clubes maiores, às vezes não corre bem. Pá, o Luís Filipe, por exemplo, era um jogador que quantas vezes muitos de nós dissemos, era demais se o Sporting até contratasse o Luís Filipe, se calhar para marcar ali uns gols em Alvalade, e ele fez algumas coisas, mas não fez se calhar aquilo que nós esperemos. Isso é, e não é por aí, eu acho que por aí não é o problema. Nós temos que apostar nesse tipo de jogadores, depois aliado a outras coisas mais, à qualidade, a alguma maturidade, e depois, claro, apostar nos jovens, porque temos nos jovens. É óbvio que estamos a apostar nos jovens também um pouco por obrigação, e aí faríamos um programa mais de uma hora. É evidente que o Sporting nunca teve verdadeiramente um plano de formação que contemplasse a passagem para jogadores na primeira equipa, a não ser pela simples ida de chamamos e olha, precisamos, ou agora o treinador quer mais, ou aquele quer menos. Nunca tivemos uma coisa muito bem definida, mas isso dava para outro, outro programa. E já agora fica essa nota, eu fiz isso ontem no Twitter, se alguém quiser, que leiam um artigo absolutamente fabuloso no The Athletic, que é provavelmente das melhores publicações que nós temos atualmente, a versão europeia, que é a inglesa, athletic.co.uk, e depois há a theathletic.com, que estava com uma promoção de 1 euro por mês, que tem um artigo absolutamente genial sobre o AC Milan, como é que o AC Milan está a fazer todo o seu trajeto de recuperação e crescimento, como é que um clube que passou de segundo ao terceiro de receitas a nível mundial caiu para 40º ou 50º e depois foi subindo, e como é que, uma coisa engraçada que li, como é que eles tratam as estatísticas e toda a análise de dados feitas apenas com uma equipa pequenina, mesmo assim, pequenino, de 20 pessoas, dos quais por acaso até fiquei ontem a saber que conheço um deles, utilizam os dados fornecidos pelo Statsbomb, já agora fica aqui a nota, portanto, Pedro Gonçalves, Pedro Porro, achei que é um jogador interessante. Eu continuo a dizer, é uma coisa que já percebi que não é consensual, e eu percebo porquê, mas acho que Adam provavelmente é melhor, guarda, no cúmputo geral, para já é melhor guarda-redes com o Maximiano, sendo, no entanto, que eu percebo a lógica. Estás a dar uma facada no coração da Mariana. Eu sei que estou, eu sei que estou. Mas pronto, mas o Sporting. Eu acho que vai fazer crescer o Max. Há duas coisas. Eu acho que isso é importantíssimo, mas a beleza do Sporting 160 é que nós todos temos opiniões diferentes e não estamos aqui alinhados como muita gente acha que nós estamos aqui alinhados. E, portanto, são jogadores, o Nuno Santos, como o João disse, acho que também está-se ali a tentar perceber qual é o melhor local para ele se enquadrar, e fico com muita pena, digo-te que, com muita pena minha, o João já há pouco falou nele, o Neto não parece que vá dar muito mais do que aquilo que já nos mostrou. E fico sempre, acreditem que fico mesmo triste no sentido em que acho, esperava que ele fizesse muito mais, é o caso de Vieto, continua, está tudo ali à espera de um último suspiro para que ele arranque de uma vez por todas, mas aquele suspiro não está a sair e eu acho que, não sei se ele irá sair alguma vez mais. Tantas discussões por causa do Vieto, pá. Pois, eu acredito que sim, é que é o jogador, mas acho que há aqui, globalmente temos um plantel melhor. Eu vou repetir aquilo que eu disse aqui há uns tempos noutro programa e já o disse aqui também. Eu ainda acho, para já ainda acho, não sei, vamos ver mais uns jogos para a frente. Também disse que era preciso ver, é preciso ver aqui ainda mais 3 ou 4 jogos para a frente. Olha, deixa-me só dizer-vos que o Miguel Luís, desculpa, Pedro, assinou até 2023. Sim, com mais duas épocas de opção, foi confirmado. Sim, agora. Exatamente. E só dizer que eu acho que o Ruben Amorim ainda poderá ser o salvador o salvador, isto é bonito dizer isto, ser o salvador do Varandas, espetacular, nem foi sem querer, e eu acho que o gajo já está tão farto de mim, o salvador, que até já mete, eu acho que vai ser o salvador do Varandas, pelo menos nos próximos tempos. Agora, se a coisa começar a correr mal, como correu na Liga Europa, e o campeonato começar a cair, e a Taça de Portugal der um trambolhão, eu já nem digo trambolhão, mas se o campeonato começar a correr mal, aí não há Ruben Amorim, não há Varandas, não há nada que nada vai segurar, e provavelmente precipitaríamos-nos para umas eleições antecipadas, porque a coisa, ninguém neste momento, eu já disse isto várias vezes, eu não estou à espera claro que eu estou sempre à espera que o Sporting seja campeão, é óbvio, nós queremos sempre isso, mas eu já não estou à espera para já disso, eu estou à espera, no mínimo, gostava de ver o Sporting a lutar pelo título, que é uma coisa que tenho saudades, e não foi há muito tempo que fizemos disso, e fizemos-lo muito bem. Talvez 15-16 terá sido a última grande temporada que nós fizemos, e era como é que eu ia dizer, chegava ali ao fim de semana e tu sentias uma vontade incrível de ver o Sporting jogar, não é? Aquela necessidade. Eu agora estou completamente no lado oposto, acho que o Covid depois também, o Covid e outras questões na minha vida também atiraram-me para outro lado mais calmo e mais zen, e se calhar mais piedético, embora não tenha piada nenhuma eu, mas de qualquer forma acho que... já lutar pelo título já era uma coisa que eu ficava contente, porque isto tem sido uma pasmaceira de todo tamanho, quando não lutamos para nada e andamos aqui, sei lá, fazer o quê. E o pior é que eu te digo, isto é um benarão que passa-te uma semana à dor de cabeça e tu dizes, ganhamos, vamos ficar entusiasmados, vamos arrancar. Claro. E na semana seguinte levas 4 do LASC e voltas à realidade. E a realidade é que há uma decalagem muito grande entre o Sporting e os outros dois rivais. Isso o Pedro já falou, já falei eu aqui várias vezes. As pessoas tendem a sonhar e põem, obviamente, o coração mais perto da boca, aprendem a sonhar, vamos engrenar e tudo, e é o que eu digo, estamos ainda bastante longe dos adversários. Os adversários foram muito fortes no mercado, também o nível de investimento, a dizer, é muito superior, e portanto, e isso obviamente nota-se nas contratações, ainda agora o Porto apresentou o Filipe Anderson, e portanto podemos ver por aí que as coisas estão um bocadinho diferentes. Deixa-me só falar do Miguel Luís, porque a notícia que o Sporting é que o Miguel Luís vai para o Guimarães, o Sporting fica com 50% do passe, o Guimarães com 50% do passe. Vitória Sport Clube, olha que os de Braga já não nos podem ver, também que és os de Guimarães, daqui a bocado não podemos ir ao Minho. Eu gosto muito de Guimarães. Gosto muito de Vitória Sport Clube, e portanto tem que dizer, e se calhar, se Portugal não fosse de Sporting, era do Vitória Sport Clube. É verdade. Também é. Além dos Salgueiros, mas o Salgueiros não está na primeira divisão. Portanto, deixa-me cá dizer que esta transferência não tem custos. E eu não consigo perceber como é que o Sporting, como é que o Miguel Luís vai para o Vitória. O Sporting fica com 50%, isto não tem e a transferência não tem custos. Eu, pelo menos, gostaria que o Sporting tivesse ficado com o direito de preferência sobre algum jogador jovem do Guimarães. E um dia vamos fazer uma transferência, João, a custo zero, e vamos pagar a comissão. Sim, não é melhor, não. Tu acredita que um dia vamos vender um jogador... Vai ser a custo zero e nós ainda vamos pagar a comissão. Não, é porque aqui está a falar o Sporting da venda, não é venda isto. O Sporting está a oferecer 50% do Miguel Luís gratuitamente ao Vitória Sport Clube. É para ele crescer, João. É não, para ele crescer. Vais crescer, mas estás a dar 50%. Para isso emprestavas. Emprestavas o Miguel Luís durante 3 anos. Agora, queres-te livrar do ordenado do Miguel Luís? É isso? E por isso dás 50%? E não te livras do ordenado do Hilário. Olha, o Hilário é aderido. Eu dava o cabelo, então. Não é? Mas é, lá está. É estas coisas que eu não consigo perceber. Como é que, quer dizer, não estamos a vender ninguém. Estamos a dar 50% do Miguel Luís, que por acaso até é um jogador que vai à seleção sub-21 várias vezes. Eu sei que é um jogador que se calhar não tem condições para ser jogador de Sporting, ou não está nesse nível. Mas também estar a oferecer, quer dizer, não estamos no Natal, não é? E, portanto, falta ainda 3 meses. Falta 3 meses. Portanto, olha, esta notícia confundiu-me aqui um bocado. Confundiu-me aqui um bocado e vamos lá ver se não vamos oferecer. A notícia de última hora parece que Hilário Ah, não, não parecia. Não parecia. Não, Hilário... deixa-me falar aqui um bocado deixa-me falar um bocado do Hilário, ou seja, 30 segundos. Que é o seguinte. O Sporting arranjou vários interessados pelo Hilário. Sim. Atenção, a pessoa que vier a pagar aquele ordenado. Claro. Eu vou referir. A pessoa que está a tratar do mercado, sem ser o Viana, mas a outra pessoa que está também no Sporting a ajudar o Viana a tratar do mercado, tratou muito bem do mercado, porque conseguiu propostas para o Hilário. Agora, o Hilário rejeitou. E porquê é que o Hilário rejeitou? Obviamente porque alguém, na sua ciência máxima de futebol, porque achava que o futebol era fácil, decidiu contratar o Hilário por um balúrdio em termos de ordenado. Oh, João, o Hilário neste momento vale menos no transfer market do que o salário dele. Oh, Pedro, claro. Então, o Hilário vale 1,3 milhões de euros brutos, é quase, e no transfer market está a 2 milhões. Bah, portanto, vê lá, tu... Está ali a média. Está ali, média. Vê lá como... Epá, E aquilo que eu estava a referir ao bocado, ainda bem que falámos do Hilário, porque faltava-me um exemplo ao contrário. O Hilário é um tipo de jogador que era preciso uma avaliação quase psicológica para perceber que é um jogador que não queria vir relançar a carreira para o Sporting. Ele queria vir ganhar bem e estar aqui em Portugal, pronto. Isso é que é importante. E, portanto, quem deu aquele contrato ao Hilário, aquele grande contrato ao Hilário com aquele grande ordenado, eu, para mim, é um caso de gestão danosa. Porque o Hilário, obviamente, que não vinha para relançar carreira nenhuma. E o Hilário agora, como recebe bem, e tem muitas propostas para sair, mas estas propostas são para sair por metade do ordenado. E, portanto, exatamente. Aquilo que nós falamos de metade do ordenado, exatamente, ninguém quer sair por metade do ordenado. E nós, neste caso, ficámos agarrados aqui à bomboca e temos que ficar com o Hilário. E escrevemos o Hilário. E onde é que estavam aqueles que em setembro de 2013 andavam preocupados com o Hilário? Ai, coitadinho, que não o deixam sair. E o pai dele até veio falar. Ah, nós não podemos estar contra os jogadores. Na altura, quando ele foi vendido para ir ganhar muito, não é? Eu só vejo... sabes qual é o ponto comum? É sempre o mesmo. O clube é que se lixa sempre. A verdade é essa. Meninos, o programa já vai longo, mas ainda temos que ouvir o Tiago Botelho e as modalidades. Tu tens uma calma, Varela, Mariana, que isto hoje, aí, eu hoje para pôr isto a dar, espera lá, que eu nem... Enquanto vais fazer aí a conta, já agora deixa-me perguntar, João, por que não Eduardo Quaresma e Luís Neto no centro? Não percebi. O Eduardo Quaresma está sentado no banco. Isso aí, obviamente, por causa do Covid, não é? Eduardo Quaresma foi infectado com o Covid. Certo, tem muito está tempo há dois jogos no banco. Sim, mas o primeiro jogo tinha feito, a análise tinha dado negativa no próprio dia. E ele foi convocado, porque se calhar não tínhamos mais nenhum, porque tínhamos o Hilário e não estava escrito o Hilário. E portanto foi o Quaresma que teve que ir para o banco, coitadinho. Mas, e nós também tínhamos o Gonçalo Inácio infectado, portanto, que eu acho que é um bom central e vai dar um bom jogador. Oh, João. Desculpa. Portanto, obviamente o Quaresma... se calhar ainda não está na condição física, como por exemplo eu acho que o Pedro Gonçalves notou-se que não está ainda na condição física máxima, portanto é normal que esses jogadores entrem aos poucos e vão ganhando ritmo, porque eles tiveram que parar e tiveram, nós não sabemos as complicações obviamente que eles tiveram em termos de, eu espero que não tenham tido nenhuma, nem os médicos sabem. Assim, exatamente, e, portanto eles tiveram que parar, e acho que o Quaresma vai ser titular. Eu acho que o Quaresma, olha uma coisa, titular. O Reinado está a dizer que não te esqueças que o Jefferson foi para o Casa Pia, afinal isto aqui, com o Jefferson no Casa Pia, o Bruno Fernandes no Penafiel. Marcar com o Bruno Fernandes. Bruno Fernandes também, se continuar a partir o balneário do Manchester, estava a parar ao Penafiel. Mas o Bruno Fernandes, o Bruno César no Penafiel e com o Jefferson no Casa Pia, isto o melhor é marcarmos um almoço a meio, ali no Manjado Marquês, enquanto comemos umas pataniscas, olha, ou lá o que é, um arroz de tomate, e fazíamos um Sporting 160 com eles dois, isso é que era, já viste? Ele fala bem, eles até lá têm aquela mesa redonda. Programa que era com aquela mesa redonda e aquele arrozinho de tomate quentinho. E eles a contar a história. Tem a impressão que aquilo era um pai 3 ou 4 horas. Era um luxo. Era um luxo. Temos que tratar disso. Se calhar em breve. Mariana, é para pagar é para passar as modalidades? Para pagar, Deixa-me só. João, aqui eu de férias. Deixa-me só dizer. João, estavas a dizer? Agora vem uma coisa importante que o João vai dizer. Se calhar, dentro em breve, vamos ter aqui uma grande surpresa. Ah, Deixa-me trabalhar nisso. João está a trabalhar nisso. João é fortíssimo nesse pormenor, aliás, em termos de scouting de Sporting 160. É o melhor scouting. É o melhor scouting. Já trouxe aqui vários campeões nacionais e está a tratar aí de uma coisa muito engraçada. E eu também, Mariana, estou a preparar, nada de especial, mas já que o João também tem uma rúbrica no Patreon do Sporting 160, eu também vou ver se começo uma, não tão regular como o João, mas vou ver, até porque os nossos patronos merecem, e porque também não posso estar sempre a gastar o dinheiro do Patreon em férias. Podes começar pela app, depois podes ir para o relatório e contas. Não, se calhar vai ser uma coisa um bocadinho diferente, passará pelo Sporting também, mas também por outros assuntos que não Sporting, assim numa vertente um bocadinho diferente, coisas que às vezes, pá, estudos que nos aparecem à frente e que as pessoas nem leem, olha, por exemplo, artigos que são pagos e as pessoas às vezes, só para também... pá, também para completarmos um bocadinho, porque a verdade é que na segunda-feira já falamos bastante do Sporting, o João já faz um belíssimo trabalho com as manhãs do Castro, que às vezes são noites do Castro por minha culpa, ou são tardes ou madrugadas, mas é o dia do Castro, é o dia do Castro, exatamente, mas já faz ali o favor de nos fazer ali coisas muito interessantes sobre o Sporting, e se calhar é um bocadinho também para ir buscar outros assuntos e para lançar discussões, e depois se as pessoas não gostarem, depois fazemos nós, arranjamos. Claro. Nós temos sempre coisas aqui para fazer aquilo que os adeptos queiram, os ouvintes queiram, para melhorar o nosso, e que não está esquecido, obviamente, que é uma coisa absolutamente fundamental, nós já dissemos aqui várias vezes, todo o dinheiro do Patreon está perfeitamente guardado num cofre, muito, muito seguro. A única coisa que nós gastamos é o StreamYard, que pagamos uma mensalidade e algumas coisas que às vezes sejam necessárias, como foi das camisolas, coisas assim. Se calhar podíamos ter comprado um ponto de lança para o Sporting. Qualquer dia, há tantas, nós ajudávamos, mas a verdade é que esse dinheiro está completamente posto de parte para fazermos os tais programas ao vivo, como toda a gente sabe, e que só ainda não voltamos a repensar nisso, até porque iria ser um bocadinho... triste estarmos a fazer os programas mascarados, com distanciamento de coisas, duas cadeiras ou três, no local onde íamos fazer, que até é um local... ter logo algum impacto, é verdade. Ia perder ali algum impacto, e acho que mais vale aguardarmos mais um bocadinho. Vamos passar para as modalidades, não é, Mariana? Vamos então, e... espera lá, deixa-me ver se eu faço as neiras e se não ponho o meu computador aqui no mar ou uma coisa qualquer. Hã? Um campeão do futebol de praia novo. Exatamente. Eu vou tentar ver se não faço as neiras. Tal e coisa, vamos pôr aqui. Ora, acho que já está, não está? Já aparece toda cá. Já, muito bem, pronto. Cuidado com a pasta das avenças, Pedro. Guarda. E não há som, não está a dar som? Estava. Vamos lá. Eu não estou a ouvir nada. Espetáculo. Isto vai ser outra vez o mesmo problema. A semana passada conseguimos resolver. Eu sei, então não, olha, vai perguntando mais coisas ao João, entretanto, deixa-me ver. Pergunta, porque é que podes perguntar, força. João, estávamos aqui a ver no chat que o Porto vai sumando e seguindo, se me permites a expressão, em termos de contratações do mercado. Nós que continuamos muito atrás do Partido Benfica. Não, aqui, assim, obviamente isto não é um podcast para falar do Porto ou do Benfica, nós só comentamos para fazer a interligação entre o que se passa no Sporting e o que se passa nos rivais. Aqui, há que salientar, é a rapidez com que o Porto consegue, quando despacha os jogadores que estavam ao final do contrato e alguns jovens que vendeu porque tinha que cumprir o fair play financeiro, é verdade que o Porto faz perto ou já passou os 100 milhões de receita, e depois rapidamente conseguiu colmatar as posições todas que precisava. E neste caso, parece-me que fica com um plantel até mais forte que o ano passado. Tirando se calhar a lateral esquerda da saída do Alex Telles para o Manchester ali do Pedro Varela. Pronto, acho que o Porto conseguiu, e se agora se confirmar o Filipe Anderson, eu acho que está oficial, porque já estou aqui a ver mensagens no meu WhatsApp com a imagem do Porto e o Filipe Anderson que estão a enviar, acho que conseguem muito rapidamente colmatar, e é isso que lá está, estás a ver, se vamos fazer uma comparação entre a estrutura do Sporting e a estrutura do Porto, apesar de todos os problemas que eles têm, problemas financeiros e também, obviamente, vai haver problemas de sucessão de Pinto Costa e coisas desse género, que eu não queria entrar muito porque não sou portista, mas a verdade é que eles conseguem rapidamente tal, ir ao mercado, Filipe Anderson, Central, Pontas de Lança, foram buscar o Taremi, que o Sporting queria, por exemplo, conseguem buscar o Tony Martínez, conseguem ir buscar, neste caso, acho que já foram buscar até o Trinco, estavam-me aqui a mandar e acho que já foram buscar o Trinco, e portanto, lá está, é agilidade em termos de mercado e é outra capacidade que o Sporting ainda não tem. É isso, pá, quer a financeira ou muita gente dizia, ai não, é bom estarmos juntos, Pedro, deixa-me voltar a este tema é muito engraçado. Aqui há uns tempos quando se falou da proximidade de Jorge Mendes do Sporting, e que existe, e ela é real, como todos sabem, muita gente dizia no Twitter, isto vai ser bom para o Sporting porque vem grandes jogadores. Pá, diga-me um grande jogador que o Jorge Mendes trouxe agora para o Sporting. Não, digam-me aqui, grandes jogadores disseram, não, nós estamos no carrossel dos pobres. As pessoas não pensam que nós estamos no carrossel premium. O Porto e o Benfica estão no carrossel premium. Nós estamos ainda no carrossel dos pobres. Vai-se fazendo uma venda por valores acima do valor mercado, como o Ricardo aqui no chat, e bem, tem a ver com a zelice e não com a falta de dinheiro. Obviamente, Mariana, eu acho que se pode fazer muito mais mesmo com aquilo que nós temos, porque o Sporting é um clube muito grande e existe muita gente disponível para ajudar. Agora, é preciso sair da sua cadeira do poder e saírem com o pensamento de nós não somos os únicos que têm razão. E podemos pedir ajuda a algumas pessoas e podemos fazer muito melhor com os recursos que temos. Agora, se acharmos que fazemos tudo bem e somos arrogantes e não queremos ouvir os outros, isso acontece em muitas profissões, quando acontece no futebol, pode-se passar situações dessas em que volta-se a falhar. Imagem temos, o problema é pôr o som, vamos ver se... Imagem temos, vamos ver se temos som. Deixa eu ver se eu tenho som. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os ouvintes. Sim, está? Sim, sim. Está bom. Uma semana com 10 jogos, portanto, vamos rapidamente ao resumo das modalidades em 75 rotações. O futsal iniciou o campeonato e logo a sua primeira jornada o Sporting recebeu no pavilhão João Rocha os Leões Porto Salvo e venceu por 3-2. Regressa os campeões europeus frente a outros Leões bem conhecidos. O Sporting começou oficialmente a época com Guita, Eric, Merlin, Cavinato e Cardinal. 30 segundos de jogo e gol de Cavinato. O Sporting pressionava alto e quando tinha a posse de bola remetia o Porto Salvo quase à sua área, com o Guita a subir sempre que podia, algo que se manteve durante todo o jogo. Cardinal ainda fez o 2-0 antes do intervalo e colocou maior justiça no marcador. Segunda parte, a equipa da linha da Oeiras entrou mais agressiva e daí rápida sobre a bola e um grande perigo conseguindo mesmo reduzir. O Sporting estava a colocar-se a jeito e com o Porto Salvo já em 5 contra 4 em campo conseguem empatar a partida a cerca de 2 minutos do final do jogo. Mas foi um empate que durou muito pouco, 30 segundos depois... Se não tanto, Cavinato num lance de bola parada com uma grande bomba fez o resultado final. Jogo emotivo, nem sempre bem jogado, embora muito rico taticamente. O Porto Salvo tem boa equipa e fará com certeza uma boa temporada. Jornada dupla no voleibol masculino, também no feminino. No sábado o Sporting chutou a terceira jornada, recebeu o Clube Ginástica e venceu por 3-0, com os parciais 25-14, 25-22 e 25-9. Um jogo sem grande história, com duas equipas em extremos opostos no que diz respeito à qualidade. O Ginástica era o último ano passado e este ano vai voltar a andar pelos últimos lugares. Em fim de semana de jornada dupla, o Gersinho aproveitou, rodou e toda a equipa, o que explica os 22 pontos sofridos no segundo set. Na quarta jornada, no domingo, fomos até Espinho, vencemos os Tigres por 3-2, parciais 16-25, 25-20, 25-21, 16-25 e 8-15 na negra. Quando ganhámos os sets, ganhámos bem e de forma justa. Quando os perdemos, também os perdemos de forma justa, é preciso dizê-lo. Neste jogo, o Sporting confirmou aquilo que já se tinha visto anteriormente. Com o serviço e o bloco forte, ganhamos. Quando estes falham, temos dificuldades, porque a defesa e o ataque ainda têm muito que melhorar. Vitória suada num bom jogo, bastante emotivo e que serviu, a meu ver, para preparar o jogo já da próxima quarta-feira, frente ao Benfica, para a meia-final da Supertaça. O handball, ainda na terça-feira, disputou a segunda mão da segunda eliminatória da fase de acesso à European League. O Sporting venceu o Dobrogeia por 22-21, mais um jogo equilibrado. O Sporting começou bem com o Tiago Rocha a fazer os bloqueios mais longe dos 6 metros, o que em conjugação com as boas movimentações ofensivas da primeira linha, ia-nos dando várias possibilidades de finalização. O problema foi a eficácia. Quando não era o guarda-redes, eram os postes, fomos a perder para o intervalo e depois disso a desvantagem ficou ainda maior. Com as entradas de Théo e Salvador e o Scock em modo besta, que teve uma percentagem na segunda parte de defesas de 59%, melhorámos defensivamente e no ataque com um determinado Francisco Tavares conseguimos finalmente ganhar aos romenos. Destaque para toda a defesa, que limitou o Dobrogé a 21 golos em 60 minutos. Francisco Tavares, que foi o melhor marcador com 7 golos. Théo Clarac e Scock, porque foram determinantes defensivamente. E finalmente o destaque para Pedro Valdés, que fez um jogão em termos defensivos, mesmo estando lesionado. Estamos na fase de grupos da EHF. No fim de semana, fomos à quarta jornada do Campeonato Nacional, fomos até à Maia vencer o Ismael por 34-27. Má transmissão não me permitiu ver o jogo, mas estive a consultar a ficha de jogo e depreendo que realizámos uma boa primeira parte com um ritmo mais elevado, porque fizemos 21 golos em 30 minutos. Na segunda parte, o ritmo baixou um pouco, provavelmente pela gestão de esforço e do resultado. Ótima eficácia global da equipa, com 79% de eficácia no ataque, com vários jogadores com 100%. E com o Sporting a privilegiar os remates aos 6 e 9 metros. Pedro Valdés, com 9 golos, foi o melhor marcador do Sporting. Ok, Patins, segunda jornada, jogo grande, Sporting Oliveirense no João Rocha. Vencemos por 2-1, com 1-0 ao intervalo. O Oliveirense entrou melhor, fruto dos seus bloqueios altos. O Sporting começa a equilibrar a partida e quando começa a rotação, começa a mandar no jogo e a sofrer menos na defesa. Belo gol do Romero, que aproveita um bloqueio do Tony Pérez e 1-0 para nós ao intervalo. Na segunda parte, melhor para o Sporting, que teve mais posse de bola, mais oportunidades e mais lances em transição. Oliveirense soube aproveitar melhor os lances de bola parada e fizeram um empate numa grande tonalidade. O gol da vitória foi marcado por Tony Pérez, vindo de trás da baliza e com um grande gesto técnico faz um grande gol. Quigby, guarda-redes Oliveirense, foi a meu ver o melhor jogador em campo e terminou o jogo com 14 defesas. Foi também, para mim, o grande responsável pela magra diferença no resultado, porque justificava-se outro resultado face à superioridade do Sporting. No futebol feminino, segunda jornada da primeira fase do Campeonato Nacional da Série Sul, o Sporting foi até Torres Vedras bater o Torreense por 5-1, mais uma vitória com gols da Nevena Damjanovic, Ana Borges, Joana Marchão, Marta Ferreira, Joana Martins e um autogol para cada lado. Mais um campeonato para ver será decidido nos jogos frente a Braga e Benfica. Hockey feminino, segunda jornada, fomos até ao Tujal vencer a APAC Tujal por 3-0, vitória gorda com 8 golos de Rita Lopes, sim, ouviram bem, 8 golos da Rita Lopes, dois da Sofia Moncóvio, um da Ana Catarina Ferreira, Adriana Costa e Margarida Florencio. Voleibol feminino teve também jornada dupla. No sábado fomos até à Vila das Aves, vencendo o Clube Desportivo das Aves por 3-1, com 20-25, 23-25, 25-23 e 17-25. O Aves tem uma equipa de cara lavada, com bons reforços, mas continua a ser uma equipa muito chata e que dá trabalho, porque defende bem e obriga-nos sempre a jogar no limite. Sentimos algumas dificuldades em lidar com os ataques em potências delas, mas conseguimos levar a água ao bom porto. Destaques individuais, a meu ver, para Bruna João Lourenço e para a Vanessa Paquete. Destaque também, é preciso dizê-lo, para a fantástica transmissão do Aves, não só pela qualidade de imagem e o grafismo, como no relato e nos comentários que trouxeram mais emotividade ao jogo. No domingo, jogo em casa frente ao Bolonenses, terceira jornada, vencemos por 3-0, com os parciais 25-20, 25-22, 25-12, peço desculpa, e 25-13. Jogo sem história, tal como foi no Troféu Strompo, um fim de semana de jornada dupla. No domingo, o Rui Costa aproveitou para dar minutos a todas as jogadoras do plantel. Com a derrota do Porto frente ao Benfica, no domingo também, o Sporting partilha a liderança do Campeonato Nacional com o Porto Vôlei. Numa semana 100% vitoriosa, destaque final para o ténis de mesa, que conquistou a supertaça frente ao Toledo por 3-1, a sexta supertaça consecutiva. Bravo, Leões! É tudo por agora, saudações leoninas a todos, digas alto! E que camisola linda! Linda. Tinha vestida. Meninos, o programa já vai longo e a verdade é que nós, por muito que queiramos, teríamos tema para o resto da semana. A verdade é que para a semana cá estaremos novamente. Portanto, Pedro, as tuas notas finais. Eu digo sempre a mesma coisa, nunca estou à espera das notas finais. Não, na verdade, Mariana, acho que a minha nota final é... As minhas notas finais é, portanto... Estamos a 1h15 de vender Ilori, o que vai ser muito importante para as finanças do clube. Diria que com essa venda de Ilori vamos finalmente acabar com a herança pesada. É um momento absolutamente fundamental. Eu próprio já tenho ali uma garrafa de champanhe preparada para abrir. Não conseguindo vender o Ilori, notas finais. E eu espero, sinceramente, o Sporting vai ter aqui agora alguns jogos. Vamos ter aqui uma pausa para seleções, mas vamos ter aqui também... jogos que vão chegar bastante importantes, nomeadamente com o Porto, que vão ser jogos que os próximos 3, 4 jogos, mais uma vez, muito importantes para perceber o que é que esta equipa vai valer, o que é que o mercado fechando e não havendo mais contratações, que difícil parece-me que vá acontecer, mas o que é que esta equipa vai fazer? Portanto, essa para mim é saber, é olhar outra vez para pós-fecho de mercado, para a equipa que temos e o que é que ela nos poderá, o que é que esta equipa nos poderá dar. É um desafio, vai ser um desafio muito grande para Ruben Amorim, vai ser, não há lugar a desculpas, e ele na quinta-feira já veio com um discurso que eu não gostei muito, aquela coisa de dizer que os jogadores fizeram muito e não sei o que, fizeram tudo bem, e não é tudo bem, mas que na prática parecia que tinham feito tudo que era possível, claramente não fizeram, ou se fizeram, ou então se aquilo é tudo que é possível, estamos bem lixados. E isso é que é o ponto. Este ano e não só, estes próximos jogos são absolutamente decisivos para Ruben Amorim, porque não há aqui, eu não digo que ele teve carta branca, mas teve um conjunto de jogadores à sua disposição, que fazem parte das suas opções, e portanto neste momento é a cabeça dele, e como tem que ser sempre, não é nada de anormal, é a cabeça dele que está ali, não é? Como se costuma dizer, no cepo, faz parte, é a cabeça do treinador e é o treinador que está à frente da equipa, portanto vamos ver, muito curioso para perceber o que é que este Sporting vai conseguir fazer. E olha, para a semana cá estaremos para comentar. Não há jogo, não é, de campeonato, porque vai haver seleção. Curiosamente, já amanhã e no fim de semana, no sábado, vamos ter dois jogos em Alvalade que são absolutamente fundamentais. Também era essa a nota final, para perceber, portanto vai servir de uma espécie de teste por parte da Federação para primeiros jogos com público, 5% contra a Suécia já amanhã, 10%, não, 5% contra a Espanha, 10% contra a Suécia, no jogo já a contar para a Liga das Nações. Este contra a Espanha é um amigável, e portanto é uma espécie de antecâmara. Já tivemos também na Madeira, nos Açores, 800 pessoas a assistir ao Santa Clara, não esgotou porque eram 1000, o máximo, os tais 10%, e portanto muito interessado para perceber se depois destes dois testes, que tipo de abertura vai haver para os próximos jogos. Obviamente, por exemplo, era espetacular o jogo contra o Porto já ter público e nós sermos convidados e ter acesso a 3 bilhetes. Não, isso não vai acontecer, mas pronto, de qualquer forma, era muito interessante. O que é que se passa? Porquê? O que é que eu disse? Alguma coisa mais? João, não te estou a conseguir ouvir. Não, estava mais rir só. Nunca sabe, às vezes podem-nos querer oferecer 3 bilhetes, qual era o problema? Não seria a primeira vez que a pessoa... Dizer que não. Exatamente, às vezes oferecem-nos cerveja nos jogos, podiam-nos oferecer... O jogo em Alvalade, não é? É. Porque é que não havíamos de ser convidados? Fogo. Nós somos quase um órgão de comunicação social, reputadíssimo. Não sei porque, eu acho que era até de elementar justiça, e nessa altura seria o programa 205, ficaria muitíssimo bem... No programa 205, nós temos feito uma reportagem, temos estado os três nos camarotes a ver o jogo, separados por 5 cadeiras, cada um com máscaras do Sporting, aquelas bonitas, e fazer uma reportagem sobre esse jogo, de uma vitória retundante, absolutamente fantástica, por 5-1 sobre o Porto. Por que não? Isso Que ideia! Que ideia, Miguel Braga, se nos estiver a ouvir, ou alguém que ouve e que depois lhe toma notas e lhe envia por e-mail. Um abraço. Isso um dia vai acontecer. João Castro, notas finais. Bem, já tenho aqui o pequenito para. Desculpa, Castro, não tenho que dizer. Como disse o Adriano, vamos nós os três e o trabalho do William. Muito bom, muito bom. A minha nota final é para o futebol de praia. Dar os parabéns ao Sporting pelo Campeonato Nacional de Futebol de Praia, e que já não ganhávamos há muito tempo. E era para o Braga, sempre que perdíamos. Era para o Braga, e portanto, a minha nota final, obviamente, para isso, e espero ainda hoje ouvir uma conferência de imprensa do Salvador a falar sobre que foi roubado no vôlei, no futebol do Praia. Salvador pode contratar o Ilori. Exato, até no Ilori, para o ano. Para a equipa de futebol de praia do Braga. A minha nota final seria somente para o futebol de praia, porque merece pelo campeonato e merece que o Sporting, que obviamente valorize cada vez mais a modalidade, e temos grandes campeões, e para eles o nosso apreço por este título que já nos escapava há algum tempo. Obviamente, e nós, com muita brincadeira, com muitos sorrisos e com muito sportinguismo à mistura, terminamos assim mais um ciclo. Mariana, notícia de última hora, o Casa Pia contratou um avançado nigeriano, Savior Godwin, só naquela que até o Casa Pia contrata atacante, só naquela de, toma lá, vai buscar, até nós conseguimos. Só para deixar aqui a nota, mais uma final do Pedro, estava eu a dizer, nós brincamos muito, obviamente nós sorrimos bastante, mas face à realidade não temos outra forma de lidar com todo este sportinguismo que existe dentro de cada um de nós, os três que está, e dentro de cada um de vocês que não está a ver e a ouvir. Portanto, obrigada a vocês os dois meninos, obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir. Até para a semana e mantenham-se seguros, mantenham-se. Eu vou ver se consigo pôr o áudio final, porque eu não ouço nada, portanto eu não ouvi o Tigas, eu não ouço os áudios, eu não sei o que é que se passa hoje com o computador, tirou férias, mas olha, até para a semana, viva o Sporting, e vou pôr o áudio e se calhar vou cortar isso a meio, mas olha, não é de má vontade, é mesmo, porque eu não estou a ouvir nada, é só por isso. Então, beijinhos e abraços e viva o Sporting. Viva o Sporting. Vamos agitar as bandeiras!